pushback e acionamento, gol 1169. Confirmando. Gol 1169, para pushback e acionamento. Autorizado, portão 07, chame táxi, gol 1169. 69, autorizado. 0. 050, mais prova, né, pô? Guardião 08, desça para o nível de voo 060. Descerá 060, Guardião 08. Estabilizado, gol 1869. Gol 1869, complete nosso procedimento LS X-Ray. Chame torre 118, decimal 95. 118, 95. Azul 4206, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray da pista 10, reposto estabilizado, reduz a velocidade 1909. Pista metanol reduzindo, 2000 pés, 3 estabilizado, agora mais estabilizado, 1409. Guardião 08, corrigindo, desça para 1500 pés, reporte Paripe. Gente, mantenha para a rotatória, reporte na rotatória. Passará na rotatória, agora aí. Você tem livre pouso na 10. O vento é de proa, 100 graus, 612 nós. Para informação, temos um helicóptero já pousando aqui na cabeceira 17, não interfere no seu pouso. Sim, calibre o pouso, 10, com 80. Mantenha a posição na Delta, Força Aérea 2521, né? Zuno 45, autorizado direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, com ajuste no 0, no 3, tem um bom voo. Ponto de espera da 10, 1895, obrigado, com isso. Siga a Guardião 07. Autorizado a descida para o nível de voo 050, o Guardião 07. Patango Mike, Bravo Uniforme, desça para 4 mil pés, ajuste no 093. 4 mil, então. Papa Romeu, Mike é com isso. Mike é Oscar, confirme visual com o campo. Espera pronto, não, no zero. E mantenha, ponto espera no zero, tá 3145. Mantenha, ponto espera 3145. 8, decimal na graça. Táxi Gol 969, está com 178, 3,55, Galeão. Táxi. Torre Salvador, Papa Romeu, Mike Acosta. Mike Acosta, chame na final do 7. Chamar na final do 7, o Mike Acosta. Procedimento LS X-Ray, chame torre em 1,8, decimal 9. 295 a torre, azul com a 206, até daqui a pouco. Torre Salvador, boa tarde, azul com a 206, estabilizado final da 10. Boa tarde, azul com a 206, continue na final, aguarde pista livre, ajuste padrão. Vai na pista livre, ajuste padrão, azul com a 206. Volta aérea 2521, cruze a 10, via hotel, frequência livre no corte. Passaria do 2231, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar táxi 2231. Salvador, acionamento, pista 4, no 62, é para o pushback de acionamento. Ao livrar à direita, chame só 219. Você avistou algum pássaro morto aí à sua direita, próximo à Fox? Olha, negativo, negativo. Ok, obrigado. Chame só 219. Para 2, 1, 1, 1, 8, 0. Torre Salvador, Mike Eco Oscar, sinal 17. Ei, Mike Eco Oscar, está livre o pouso pairado na cabeceira 17. Informa o tráfego, Embraer 190 da Azul, já passou externa. O vento é 120 graus, 5 nós. Ok, manterá o pairado na cabeceira 17, Mike Eco Oscar. Azul 4206. Livre, pouso na 10, vento é 120 graus, 5 nós. Helicóptero pousando pairado na vertical da 17, não vai interferir na aproximação. Tráfego é um Eurocopter. Gente, livre, pouso azul 4206. Boa tarde. São 3190, acione a identificação, voando com a MOG para interceptar a chegada Mares. Desça via para o nível de voo 090, ajuste na 093. São 3190, informa o tráfego posição 1 hora, 25 milhas, rumo nordeste, cruzando 070, em descida para o 050, um Eco Charlie 35. Afirmo, da Elda da Mótima. 25. 2545, 2685, Diego, Mendes. Salvador, o Mike Eco Oscar, operado na sua cabeceira. Mike Eco Oscar, no solo 50, livre na Taxi Oscar, parte 4, frequência livre no corte. Boa tarde. Firmo, o Oscar Juliette Chexei a linha mantenha na 17 após o helicóptero. A 3145, a linha mantém 10. A linha mantendo 0, 3145. A respeito de pássaro morto na pista, deixa eu poder observar a próxima é a Taxi Eco. Ok, sim, a gente vai passar para a informação pré-impressa. Ok, obrigado. Salva, passarelo 2231, pronto para táxi, 48 a bordo, 6 horas de autonomia, alternando Brasília. O azul 4206, solo 51, libere a direita, 121 no solo. 118.95, o ajuste no 0, no 3, tem um bom voo. Pat 1, Índia, segue o Avianca como número 2013, ponto espera 10895. Obrigado, bom trabalho. Salva, Xanem, 3, 1, 4, CAB de 1, 5, atualmente 3 horas, até na receita, está pronto para o táxi. Ocean Air 6314, da passagem da aeronave da Gol, ingressando no Pat 1, prossegue via Índia, do ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste no 0, no 3, tenha um bom voo. Índia 695, obrigado, boa tarde. Vai decolar ou quer uma revisão de pista? Pode decolar. Ok, ciente, está 3145, está livre a decolagem da 10, o vento é 110 graus, 612 nós. Livre decolagem, 3.45. O bom 11.69, você decola aí. Gente, o 9.69, alinhar e manter após a aeronave da TAM. Alinhar e manter após a aeronave, igual o 9.69. O Oscar Juliette X-ray. Decolagem autorizada da 17. O vento é 110 graus, 612 nós. Vigilante 406. Oceano 2521, cópia. Era 2521 na escuta para cópia. Autoduna estabilizado, Mike Bravo informe. Capatango, Mike Bravo uniforme. Complete final do procedimento LS X-ray, chame torre 118.95. 1895, Léo. Eita, Charlie Hotel, negativo, tráfego final da 17, tráfego adicional, aguarde ainda na posição. A gente está aguardando o Vitor Saladão. Tá 3190. É o Zulu, DCT Chomod, up Zulu 30 até Intiti. Decolagem da 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda Motiva. Frequência do controle 120.8 e o transponder é o 5475, o azul 6919. Ok, autorizado 340 para Campinas via Upper Zulu 90, Pobado, Upper Zulu 96, Belo Horizonte, Chomod, VCT, Upper Zulu 30, Entite, após conforme. É decolado 90, curva de EIDA da Eolete da Motiva. 208 é a frequência de saída e 5475 a transponder, azul 6919. Protejamento correto, portão 03, chame pronto, azul 6919. Chamará. O azul 4206, ingresso Juliette, portão 01. Ingresso Juliette, portão 1, 4206. Da El para o nível de voo 340. Para o 340 via da El 3145. Contém lugar de 108, vai passar a rotatória. Guardião 08, chame agora a torre em 118, decimal 95. 2895, guardião 08, braço. Boa. Gol 9 menor. O Mike Bravo uniforme, avistado, livre pouso no 7, vento 120 graus, meia dúzia nós. Livre pouso no 7, o Mike Bravo uniforme. Coitado, o guardião 08. A rotatória. O guardião 08, na rotatória. Não tem a espera na rotatória, seu segundo para o pouso. A aeronave que o precede já está aqui na base da 17. Caso negativo, não tem essa separação com o tráfego. Ok, vamos manter espera na rotatória. Cópia. Sinal da 17 e aguarde pista livre. Sinal da 17 e aguardando pista livre. 02. O tráfego é um helicóptero? É um Xingu. Ah, ok, certo. 4.000 pés, 1.013, o Papa Romeu Bravo, Alfa 10. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda Motiva. Frequência do controle 120.8 e o transponder é 5406. Está autorizado nosso voo para Guarulhos no 360. Via Upper Zulu 10, Piraí, Baixo, Upper Zulu 44, Pacote. Decolando da 10, curva direita após a decolagem, perfil da El Leda Motiva. Frequência do controle 120.8 e o transponder é 5406. O Xanier 6355 na remota 14. Protejamento correto, chame pronto, pushback acional, achando é 6355. Chamaremos. Agilize por gentileza, ok? O táxi. Pesuno está autorizado. Salvador para São José, Serra Bravo, Serra Juliette, nível 360. Via rota Pesulu 21, MAPME, Mike Alpha Papá, Mike India, após DCT. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa para interceptar o Pesulu 21. Frequência do controle 120.8 e 5430 no transponder. 1169. Ah, tá bom então, 1169, obrigado. 1169, acione o código 5451. 2231 após a estrada da 90, pronto. 2231 alinha e mantendo 0 após o Airbus da Xané. O Airbus ali mantendo 0, 2231. 27, confirma a altitude de cruza. Atingindo 4000, guardião 07. 3190, desça para o nível de voo 050. 050, tá 3190. Estão no 7. Mike Bravo uniforme, mantém a posição na Quebec. Mantém posição na Quebec, na Quebec. Base de coordenação para 3145. Quatro. Contém pelo Guardião 07, no 4 mil pés, 4 minutos para bloqueio de Papa. E Papa Romeu Bravo Alfa, corrigindo Guardião 07. Tram 3190, tráfego superado, desça para 2 mil pés, autorizado e LS excluída. Pista 10, reposta estabilizada. Para 2 mil, informará estabilizado e LS na 10. Tram 3190. Controle Oscar, diretamente passou para o Urabá. Papatango Oscar, Juliette X-Ray, não há tráfego a reportar no setor, tem a frequência livre para autocoordenação, chama no regresso. Chama no regresso, Oscar, Juliette X-Ray. Controle, boa tarde, hoje é o Senhor 3-1-4, decolou na sua escuta. Senhor 3-1-4, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 340. Voo 340, contrário de voar na proa de Cogbo. Tá, o Ocean é 6355. Então, agora a gente vai verificar com a empresa, mas o senhor já está pronto para o pushback, pode considerar esse senhor na sala? Já está pronto para o push? Tá firme. Sim, te aguarde só um minuto, para iniciar. Pega o homem na proa de morte, vai dar presente? Ou então, Dadna? O nono na 69? O nono 69 não tem perfil da saída. 3145, da presente autorizada para o Dajau. Dajau da presente, 3145. Bom, no 69 copiou o controle, mantenha o perfil da saída. Certo. Então, 3145, chame Recife 1251, alternando 3325. 251, 3325, ó. Paredo 2231, decolado ao 01, controle 208. Controle 208, 2231. O Victor Charlie Hotel, decolado ao 01, controle 1208. 208, Victor Charlie Hotel. Paredo 2231, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 160. Via saída é o Momo 160, passarei 2231. Controle Salvador, Papatango, Victor Charlie Hotel. Papatango, Victor Charlie Hotel, contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o nível de voo 100. Salve via saída Coral, nível de voo 100, Victor Charlie Hotel. Só um minutinho, 6355. Confirme com a radial distância de Salvador, o Oscar Juliette aqui. Agora 2 milhas, está passando na região 268, vai sobrevoar a vista do Oscar Juliette aqui. Chame pronto para o TAR. O senhor pode estar livre a ascensão no continente, no setor oeste do continente. Controle, o Guardião 07 passou o status. Mantém proa para a Duna. Ativo, Guardião 07, aprando Duna, desça para 2 mil pés. Vive LS X-Ray, reposta estabilizada. Descendo para 2 mil pés, com proa de Duna, informará estabilizado o Guardião 07. Patango Oscar, Juliette X-Ray, o senhor está livre ascensão na praia de Caixa Pregos, para o nível 045. Ativo. 3190, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118 decimal 195. 1895, 3190. Controle, passageiro 2231. Prossiga, passaredo 2231. Pode voar, tá? Passaredo 131. WhatsApp, muito obrigado. Qual a possibilidade de voar barreiras? Guarde, eu passarei 2231. Fala. Uno 169, chame Recife, 1251, alterno 3325. 25, 3325. Torres Salvador, muito boa noite. TAM 3190 na final da 10, baixar travado. Boa, TAM 3190, tá livre o pouso. Na 10, vento 130 graus, 62 nós. Livre pouso no 0, TAM 3190. 0 Torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3, tenha um bom voo. Via parte 1, no Índia, que é o ponto de espera do 0295 lá, muito obrigado, minha empresa, nós vamos fechar, né, 6355. 1093. Aí bem, chegada Mário, desce via para o 050, Papá Romeu, Fabio Amelô. Atingiu 2000 na proa de Duna, Guardião 07. E Guardião 07, aguarde para transferência. Romeu pode descer no ideal ou desce para presente? A meu Romeu Golf confirme no ideal de descida? Negativo. Desce no ideal ou dá pra gente se eu fizer o que quiser? A parte no ideal de descida, Romeu, Romeu Golf. É, contato. Segura a força aérea 2521. Na disputa. Na disputa. Na disputa. Lima tem azul 699. Chanair 6314, chame Recife, frequência 12545, alterna 1685. Confirma as frequências para o 6314? 12545, alterna 1685. 2545, 2685, obrigado. 1917. Brasília Force 2526, qualquer dentro, vai a Maria Arrival, Descent Flight Level 160, QNH 1013. Roger, Descent Flight Level 160, QNH 1013. Controle Romeu, Romeu Golf, no ideal. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, deixa para o nível de voo 050, ajuste no 093. Para 050, com padrão Romeu, Romeu Golf. Pode voltar? Prossiga táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, TAM 3190. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 060, seu limite é o curso do localizador. Esquerda 060, o limite é o lote Romeu, Romeu. Acionamento, chame pronto para o táxi. É 355, mantém o ponto de espera. Vai manter, 6919, decolou 08, agora controle 20-0, boa viagem. 08, obrigado, uma boa tarde. Muito tá para o nível de voo 060. 060, Romeu, meu. Pro Deus, usou 6909. Brasília Foster 526, Central Flight Level 050, KNH 1013. Roger, 050, Flight Level 508. Salvador, boa noite, o Azul 25 da Viona, 7W. 340. Ainda não passou o marcador externo, não intenciona cancelar na DA e prosseguir visual para o GRAE. Questão de AMT na DA? Cancela na DA e prossegue visual para o GRAE. Gente, reporta para o cancelamento 63, o guardião 07. 7. 6355, ali é AMT, capítulo 90. Prossiga, papapá, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, confirme posição. Três, dois. Mantenha o corredor, ingresso no corredor Vera Cruz, reporte através de Paris. Controle ao passageiro 2231. Consiga passageiro 2231. Gentileza, a possibilidade de voar barreira? Guarde coordenação, passageiro 2231. Guardado. 7 na DA, cancelando para o GRAE. Polo cancelado, 1-2, utilizado por vara esquerda, aproximar direto para o GRAE, reporta no polo controlado, vento no 30 graus, 5-0-7. Ciência das condições, curvou à esquerda para o GRAE, o guardião 07. 6355, livre decolagem 9-0, vento 1-30 graus, 7-9. Livre decolagem 1-0, para o GRAE, 6-3. 521, no autorizado táxi, reporte na Taxi Hotel. Hotel 2521. Eu vi tudo no zero. No 2591, no cópia. Grupo 2591. Autorizado Vitória, nível 1-60, Golf 677. Decolagem da pista 1-0, após decolagem primeira curva à direita no perfil da subida coral. Frequência do controle 1-20-8 e o transponder 5512. Autorizado 1-60 com fornada do plano de voo na Golf 677. Decola 1-0 com curva à direita coral 1208, controle 5512. É o código azul 2591. Para o cruzamento 2521. O azul 2591, no cotejamento correto, chame pronto, no parte 3. Vai chamar quando pronto, o azul 2591. Oceania 2521, autorizado cruzamento pista 1028, após na Delta e Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Oceania 2521. 2521, autorizado cruzamento, reportará para o ingresso no canal da torre. 1, 4, 3. controle do Salvador Bosch, China 6210. 6210, acione identificação via chegada Mare, desça para o nível de voo 060, ajuste 1013. 060, 1013, prezaria para o Itap. Atenção, filha chegada, China 6210. 6210. Mike, Eco Juliette, mantenha corredores. Atinge, vai atingir o 060, Romeu Nervoso. Controle Salvador Boa, 6355 da Ocean, passando 2800, perfil da El. Se a senhora autorizar, a gente voa da El, da presente. Aguarde, Ocean, né? 6355. Brasília, Foster 526, to intercept the localized course, turn right, heading 050. Clear ILS S3 of runway 10, report established, descent to 2,000 feet. Roger, turn right 050, descent to 2,000 feet, it's clear to ILS approach for runway 10, clear to 2,526. Pode descer. Quem é autorizado a navegação do Porto 2320, pode acompanhar com decolagem no projeto de cotejamento correto, qual que eu vi? Pode agora. Via da El para 360, 6355 da hoje. Controle Salvador, ontem do detector, você pode vibrar o 04 para a TGF Valença. A FME deseja manter o número 1500 pés, o Oscar Juliette X-Ray. Gente, Papatango Oscar, Juliette X-Ray, autorizada a descida para o 1.500 pés, reporte livrando 4.000 pés. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Arbor após Elefa. Sequência do controle 120.8.5525 no transponder, voo no 869. Autorizado Brasília, nível 360, via After Zulu 17, decola da 10 com primeira curva à direita, MCC da Arbor, após Elefa. 1208, controle 5525, transponder, voo 1869. Cotejamento correto, portão 02, chame pronto, voo no 869. Camarão, no 869. Jogando a gente para a final da 17, cara. Romeu, Golf, curva agora à esquerda, por 360. Zena Force 2526, turn right, heading 080, report established on localizer. Right 02, we report established for Zena Force 2526. Romeu, Golf, desce e mantenha 3000. 3000, mantenha a proa 360, né? Romeu, meu Golf, curve agora à direita na proa 160. Limite agora é o localizador. Romeu, meu Golf. Confirme a informação do Romeu Golf, 060. 160, curva à direita, proa agora 160. Direita 160, limite relógio. Romeu, meu Golf, ainda descendo para 3000. Afirma. Presidente, Porto 2526, on this hazard is clear. Intercepting the complete fine approach. Roger. Descendo pronto, fazendo a faixa 256. Comandante. Para o controle de prossiga. Mike, Eco Juliette, confirme é a sua posição no momento. Estou a 27 metros, Salvador, na Blanca Santa Breve. Estou de Paris, na Blanca Paris. Gente, mas a sua posição agora geográfica, pode falar a sua posição geográfica no momento. Sete, prossiga direto ao rotatório, em regra de voo visuais, o Mike Eco Juliette. Relativa. Zulu, 6919, mantém sua escuta? Azul 6919, chame Recife agora na frequência 1251, alterno 33.25. 5133256919, muito obrigado. Passarei 2231, chame agora Recife na frequência 1288, alterna 1353. Rito Charlie Hotel, mantém nível 00, se está terminado, chame Lesão 201. 201, Rito Charlie Hotel. Brasil 4526, complete final approach, tower 18.95. 18.95. Voo no 166, desse mantém nível 080, na chegada na área, aguarde alerta X-Ray, sendo modo idêntico. 080, aguarde X-Ray, sendo modo idêntico, voo no 166. Voo no 18.95 para sequenciamento e pouso. 18.95, voo no Guilherme. Controle 2521, decolado. 2521, contato radar, vigilância. Isso. Romeu, Romeu Golf, desse mantém a 2000, nesta proa, intercepta o localizador e complete o final do procedimento LS. LS, final 2000, autorizado LS, vamos ver, Romeu, Romeu Golf. Entendo que solicitaria mais próximo modificação e prossegui para a pista no 7, confia. Passiva mesmo. Sente. Por coordenar 14, já temos aeronaves já próxima em rotatória para a final da 1-7. Canem 3-1-0, desse mantém a altitude de 4.000, desconsidere as restrições em Itá. O Zulu Juliette Sierra, tem duas aeronaves já na aproximação da onda 10. Juliette, o Zulu Juliette Sierra, como é? Será que você vazou, né? Hotel, o 7208. Vai iniciar o táxi, estou botando o hotel 208. Controle, parceiro 2231, atinge o mesa. Também Recife agora, frequência 1288, alterno 35, 133 decimal, corrija secundária, é 1135 decimal 3. 1353, 1288, obrigado. Marque Eco Juliette, passa um 360 pela direita, abaixo para prosseguir agora direto à rotatória para a coordenação de tráfego para a pista 197. 360, mas aqui é tudo 10. Pode implementar a velocidade, se possível. Sim, eu tenho uma sequência de duas aeronaves para a pista 17. Passam 360 mesmo para atraso aí de lei, para prosseguir para o mesmo. Desce para 1.000. Desce para 1.000, aproxima, tem condições de reportar na terceira milha? Ativo, dá para gente, terceira milha? Reporta na terceira milha, previsto um 360 pela esquerda, o Zulu de Leterra. Zulu de Leterra. Zulu, Juliette Serra, controle. Vamos instalar por aqui, sabe que eu quero. Boa. 325. 251-3325, Atenea 6355, boa tarde. Romeu, Romeu Golf, chame agora a torre 1-1-8 de 195 e como temos uma aeronave já na final curta da pista 1-7. Torre para a coordenação e pouso. Aqui, agora vai chamar a torre de 195. Obrigado, amigo. Boa noite. 9-2-3-3-2-4. Romeu, Romeu, Golf, continua a aproximação, aguarda a pista ali. Confirme quantos tráfegos tem para a final 2-17? Somente um. Se cancelar, vai se enquadrar como vai ser o número 2 para a final 17. Estamos já cancelando a presente, segue para a final da 1-7, aguardando. Gente. Então, plano cancelado 223, autorizado com curva à esquerda, ingresso na perna do vento, sem interferir com a final da 1-7, a porta visual com o Romeu Vitor 1-0, na final da 1-7, o Romeu Romeu Golf. Afirmativo, então, vai seguir na do velho da 1-7, procurando pelo tráfego, Romeu Golf. Controlado, distância. Brasil Force 526 on the ground, at 23, vacate to the right, contact ground 1-1, at 1-1. Zulu Juliette Sierra, formação de tráfego, terra do vento da 1-7, Alfa Charlie 9-0, vai aproximar a torre da guarda como número 2, não vai interferir, reporta visual comigo, o Zulu Juliette Sierra. Zulu Juliette Sierra, número 1, meu golpe visual, contato? Tá em posição de que horas minha aqui, amigo? Mantenho no 1500 pés, acho que está mantendo no 1000. Está na sua posição de... Vou cruzar 10. Uma hora. Ah, mas ainda está visual contra você, vai subir para 1500 pés, não deu no voo. Mantenho no 1500, e quase como número 2 o... Romeu. Ah, tudo mais, tudo para 1500, como número 2 o meu. Tudo de SR, mantendo no 1000, prossegue final no 7, reporta na curta. Informando na curta, tem 3 fixos, o Juliette. Quando eu vou ficar visual contrário, eu vou estar passando agora na posição de 9 horas dele, vai seguir com o número 2. 7, passa. Se faz com o número 2, meu amigo, eu vou guardar em direção de curta. Opa. Pô, nono 66. Pô, nono 66, reduz a velocidade para 2009. 209, pô, nono 66. Call Salvador Tower again, 118.95. Roger, 81.29. Para o pushback acionamento, gol 1869, portão 2. Gente, gol 1869, aguarde para o push. Assista, escuta. Alô, Juliette, após o pouso, segue para qual pátio? Pátio 5, senhor. Gente. Roger Tower, Virginia, pass 2526. 2526, clear to enter the runway, taxi via runway to authority apron. The runway to authority apron, 2526. 02591, autorizado, pátio 1 e Índia, no ponto de espera da 10, torre, 118.95, ajuste 10 no 3. O azul 2591, autorizado. Para o ponto de espera da 10, quando pronto, torre 1895, azul 95. Gol no 869, coordene com a equipe de pátio. Após a passagem do ATR à retaguarda, iniciando 02, chama táxi. Em coordenação com a equipe de solo, após a passagem do ATR da azul, autorizado por estacionamento, reporta táxi 1869. Do Oscar Juliette X-ray. Capitão Guilherme, não escuto, prossiga. Para o táxi da Aerostar para... Oi, Salvador, boa noite, o azul 2591. 2591, autorizado alinhar e manter, cabeceira 1 a 0. Autorizado alinhar e manter 1 a 0, 2591. Lift the runway, 2-5-6. Roger, good afternoon. Zulu Juliette Sierra, seu solo aos 2.6, faço backtrack agilizando para pátio 5, ao livrar a frequência livre. Final da 1.7, Romeu Golfo. Continua a aproximação, agora autorização de pouso no meu Golfo. Romeu Golfo. Qual é o seu Winger? Prossiga, Tango Índia, aguarde para o táxi, confirmando para o pátio 3. Vai estar para... a 2. Gente, aguarde pro táxi, o Eco Tanguin. Romeu Golfo, pouso autorizado no 7, vento 1 no 0 grau, 5 mais. Pouso no 7, Romeu Golfo. 8 alterna, 135 decimal 3. 288, 135 decimal 3, 21. Pode. Controle Salvador, Papá Juliette, Papá, já passou da posição COD e solicita mudança de regra para instrumento na possível chegada Bonfi e o ILS X-ray da pista 90. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, contato radar 59 milhas nordeste de Salvador, plano VFR cancelado aos 2028, voo na proa de Bonfi, reporte para a descida para interceptar a chegada Bonfi. Gente, voará na proa de ponte e reportará para a descida, Papá Juliette Papá. Papá Juliette Papá, desça para o nível 100. Gente, descendo para o 100, Papá Juliette Papá. Seu solo aos 28, do pátio 5, estacionado, livre, boa tarde. Yes. Asa 2591, decolou de 28, aciona 5592 e chama o controle em 208. 208, acionado 5512. Genê 62, 90, livre pouso 90, vento 120 graus, 59. Obrigado, bom trabalho. Continuando a aproximação no 7, reporte vertical da rotatória. Negativo, autorizaria uma sinal direta da 7, você está presente? Afirmativo, canal longa, reporte, tem condições de reportar 3 milhas fora? Afirmativo, até 1, se possível. Então, reporta 3 milhas fora da 7, o Marqueco Juliette. Sim, senhores. 1, 7, 7 a bordo, 3 horas e 25, alterna Campinas. 1869, autorizado táxi, direita via Índia. No ponto de espera da 10, torre 1118-95, o ajuste 10 no 3, tem um bom voo. Autorizado táxi, direita, ponto de espera 1895, com 1013. Obrigado, uma boa noite. Bom final de semana. Aguardo mesmo, minha porta no papai para ingressar. Ingressa, agiliza esquerda, pista até o PAD 4, o eco também. No 869, mantém o ponto de espera. Mantenha no 869. Torre Salvador, gol no 166, 1,5 para externo, passar travar. No 166, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste 90 no 3, forma o taxi gol que é impraticável. Programa para livrar na Fox. Programa para livrar na Fox, aguardando pista livre, gol no 166. Torre, o Mapa Juliette está 3 filhas agora. Para o Oscar Juliette X-Ray no momento. Prode e TAP, o Oscar Juliette X-Ray. Suba para o nível de voo 050. 050, Oscar Juliette X-Ray. Se aqui no Índia, mantenha a papá, aguarde para ingresso, tem um traço para a posição 17. O no 166 já baixou e travou? Afirma, o 166. Livre pouso 90, vento 1,90 graus, 5 nós. Livre pouso 5,90, vou 9,66. Boa noite, Salvador. Boa noite, gol 1,645. Informação, Vitor. Bom, no 645, acione identificação, via chegada Bonfi, desça para o nível de voo 060, ajuste no 03. Bonfi 060 com 1013. Você pode prosseguir para o posto, né, tempo do leste. Prossegue Nacional 17, o Michael Juliette aguardando a autorização de posto. Canar 61143, aciona identificação, voando Adolfo para interceptar a chegada Bonf, desça via para o nível de voo 070, ajuste no 093. Para o nível 070, o Canar 61143. Maquiaco Juliette avistado, pouso autorizado no 7, vento no 20 graus, 5 nós. Maquiaco Juliette. Gente, agilizando o máximo possível aqui, o Maquiaco Juliette. Opa, mãe. Notificado de Lixia para Lixia, o local, 3 a bordo, 0126, alocado, senhor. É, sobrevoando Guatemi, TGL, Serra de Trabalhão. Controle o Papá Juliette, Papá, para Lixia. Guarde o Papá Juliette, Papá. Gente, aguardando, Juliette, Papá. Papá, Papá Lima, Papá Mike, confirme o pouso em Salvador. É um Robson 44, helicópteros, do Elicia para Elicia, notificação local. É, são três a bordo, com sobrevoando em Guatemi. 211, lembrando, bom, 1-1-66, boa noite. 1-869, ANR, mantém, capiteiro 90. Autorizado ali a empate, pista no zero, gol no 869. Paulo, boa noite, gol no 1-1-66, Lebron. Gol no 1-1-66, boa noite, prossiga Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, gol 1-1-66. O Azul 4206 chamou o solo? Afirma, já teremos autorização. Afirmo. Recife nível 350 via rota Upzulu 17. Decolagem pista 10 após decolagem primeira curva à esquerda no perfil da subida Pucajamo Aracaju. Frequência do controle 1208 e 5534 no transponder o Azul 4206. Azul 4206 autorizado em rota nível 350 Upzulu 17. Decola no 050 esquerda Pucajamo Aracaju. Controle Salvador 1208, transponda 5534. Azul 4206, box 1 no centro da vista. Informação Vitor, confere. Portão 01, chame pronto, pushback, sinal Azul 4206. Na pista, após a passagem da mesma, ingresso para a parte é o 5. Ao livrar a sequência ali. Firmando FAB 7208 para o retorno? Afirma aquilo. Condições de fazer o 1-80 e retornar via Alfa sem interferência com a 1028? Afirma aquilo. Retorna Deathtrack via Alfa. Autorizado retorno, reporte na Delta, o Fotelha 7208. Reportará na Delta, o 7208. Sudoeste, cruzando o nível 130 em descida para o 060, um Boeing 737. Ciente do tráfego, Papai Juliette, Papá. Bola 869, decolou 37, 1208, boa. 208, boa, 1869. 294, livre pouso 10, vento 1-10 graus, 59. Livre pouso na 10, vento 3-2-9-4. Radar na decolagem, sobe via saída árvore para o nível de voo 360. Sobe via árvore para o 360, gol 1869. Possibilidade de voar agora. Posso 3000 Arbor, 1869. Na escuta. Fábio Suma para pushback para mim. Autorizado, chame táxi, Azul 4206. Livre push, beta, tormenta, quadra, táxi, Azul 4206. A Tango Alfa, Juliette X-Ray, desça para 3000 pés, ajuste no 013. 3000 pés, 1-0-3, Alfa, Juliette X-Ray. Na região do Guatemi, segue para a TGL, entre a Rússia e a Lima. Papá, Papá Lima, Papá Mike, mantenha-se em condições visuais. Reporte no local de TGS. Visuais, reporte na TGS, Mike. ...3894, seu solo 39, para ingresso na Alfa, chame só 211. 3194. Zero, solicita continuar descida. Aeronave, chama o controle. O Papá Juliette, Papá, atingiu 080 na proa de bombe, solicita continuar descida. Papá Juliette, Papá, desça para o nível de voo 070. 070, Papá Juliette, Papá. Voo Oceanair 6143, desça para o nível de voo 080. 080-6143. Controle de Papa Mike para a TGL, Rússia Lima. Papá, Papá Lima, Papa Mike, tem a frequência livre, chama no regresso. Frequência livre, chama no regresso. O SAB 7208, na Delta, para o ativamento. 4-5, reduzir a velocidade para 1909. Reduzindo a velocidade. 2 até o Parque Militar, o 7208. Boa noite. 2000, autorizado X-Ray, reporte estabilizado, Oscar Juliette X-Ray. Voo no 645, desça para 3.000 pés, ajuste na 0 no 3. 3.000, com a 0 no 3. Jack Luíndia decolou, alô. 4-1, controle 1208, boa. 08, obrigado. Controle, boa, Jack Luíndia decolado. Papapá, Sierra Kilo Índia, contato radar na decolagem, sua via saída da EL para o nível de voo 360. 360, pode aprovar a BDEG. E para ingresso na Juliette, portão previsto 03, então 3894. Aguardo para ingresso, 3894. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, informa o tráfego adicional, posição 3 horas, 7 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível 110 em descida para o nível 080, Airbus 320. Centro do tráfego atingiu 070 e na proa de bombe ainda, senhora, já autoriza a descida para o 050? Romeu, Papá Juliette, Papá, autorizado 050. 050, na bomba, Juliette, Papá. CNR 6143, informa o tráfego, posição 10 horas, meia dúzia de milhas, rumo oeste, cruzando 070, em descida para o nível 050, Papa Alfa 46. Então, 3897, Guarulhos, nível 320, número 1 para cópia, aguardando. Sim, está 3897. Paulo Salvador, Azul 4206, para o táxi, Belbete 111, 3 horas e 30 de autonomia, está na Maceió. Azul 4206, autorizado táxi à direita via Índia, ponto de espera da 110, torre 118.95, o ajuste no 0 no 3, tem um bom voo. 10 no 3, livre táxi, ponto de espera no 0, quando pronto, torre 118.95, grato contra 4206. 3894, Juliette, portão 03. Juliette, 3, boa noite, 3894.